O órgão público que controla a Voz da América quer cortar severamente as transmissões para esta parte do mundo. É uma lástima. E nos últimos tempos, o sinal da rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, tem sua presença oscilando em 9.675 kHz na faixa de 31 metros. De acordo com Lenildo da Silva, de São José de Piranhas, da Paraíba, recentemente a emissora ficou fora do ar por uma semana em tal canal. E a rádio do Observatório Nacional do Rio de Janeiro continua presente na frequência de 10.000 kHz. Também em São José de Piranhas, Lenildo da Silva tem monitorado aquela emissora sempre por volta de 12h30 no tempo universal, com sinal regular. E a faixa de 49 metros vem sofrendo com intensos espúrios oriundos dos 6.060 kHz da radiodifusão argentina para o exterior. A constatação é do Edson Bocorni Jr., que reside em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. De acordo com ele, é uma lástima o que a estação argentina tem feito para os ouvintes do sul do Brasil, que ficam privados em ouvir outras estações nesta faixa. E a radiodifusora de Macapá, no Amapá, está adquirindo dois transmissores, um para as ondas médias e outro para a frequência de 4.915 kHz. Para o canal de ondas curtas, a potência será de 10 kW, o que deve melhorar o sinal da estação em até 90%, de acordo com a direção daquela emissora. E há algo de sui generis na frequência de 4.885 kHz. Atualmente, duas emissoras brasileiras ocupam o canal, a Rádio Clube e a Rádio Difusora Criana de Rio Branco, no Acre. Em diversas partes do país e do mundo, as duas estações se revezam, sendo ouvidas praticamente ao tempo todo. Só que tem mais um detalhe, tem outra emissora brasileira que também transmite no mesmo canal. Trata-se da Rádio Maria, antiga Rádio Voz do Coração Imaculado, de Anápolis, em Goiás. Ocorre que a estação emite com um transmissor de apenas 1 kW. Com isso, só pode ser captada quando uma das estações antes mencionadas estão fora do ar. Em 8 de maio, por exemplo, quando a Clube Paraense estava fora do ar, foi possível ouvir a Rádio Maria em São José, na Paraíba, conforme constatou Lenildo da Silva. E o DX Clube do Brasil, entidade de radioescutas e DXistas que há 30 anos divulga as ondas curtas em língua portuguesa. Para saber mais informações sobre as suas atividades, acesse www.ondascurtas.com. E agora, última informação. Os dois maiores países da Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia, estão presentes em ondas curtas, sempre transmitindo em inglês. As duas estações podem ser facilmente sintonizadas aqui no Brasil, conforme a experiência do Jorge Freitas, de Feira de Santana, na Bahia. Em 9 de maio, ele captou a Rádio Nova Zelândia às 21 horas e 6 minutos no tempo universal, em 11.725 kHz. 3 minutos depois, ele ouviu a Rádio Austrália, em 11.695 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. Não deixem de acessar o nosso blog www.romais.jor.br e acompanhar as últimas das ondas curtas. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Não deixem de ouvir as ondas curtas sempre. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro!